Controle Salvador, bom dia, Azul 2704, decolado na Puca, passa 1.300. 2704, contato radar na decolagem, tudo vazia, sai da Puca, transmissão Caju para o nível de voo 350. Puca Caju 350, Azul 2704, informa que não vai ser possível manter o perfil Puca, vamos sair um pouquinho à direita aí, 30 graus à direita, evitar formação, ok? 2AD desvio, Azul 2704, apenas confirmou quantas milhas? Livre desvios, não mais que 20 milhas, Azul 4204. 2704. Controle, bateria 2223? 2223, controle. Está retomando a rota original, senhor, 2223. Pedra, Telef. Telef. Vista Delta, prossiga. Nível 340, ciente, Lima Vista Delta, aguarde. Siga. Secretário, chama para iniciar o táxi. O Eco Alfa Oscar, informação no meu ProSeng. Prossegue. Aguarde para a cópia. Informe nisso, solicitando. É qual a palavra que você está escutando? Confirme a qual a radialidade de saída e quantas milhas você faz em Salvador. Secretário, Mike Fox X-Ray, reporta para iniciar o táxi. Azul 2704 está retornando ao perfil da Puca Paracaju. Controle, passarela 2023, autoriza, vá direto ao Conquista, enquanto era tocha? Ah. Como eu abro a porta na papel, ajuste no 097. Sei, papá. Ainda não, agora. Seguinte. Onda cruzão 90, descendo para 150, na Mari, sempre daqui a 10. 9811 no controle Salvador. Tem identificação dessa via chegada, marque para o desvio 050, ajuste de altímetro no 017. desce para o 00, ajuste 190 na 7, via Mari. O Centro Recife havia nos solicitado alta velocidade, pode confirmar? Ok, conforme, 170 graus, 099. Ok, obrigado. É que eu acho que ele está fazendo separação com quem vem atrás aí. Beleza? Agora, solo Mike Romeo Alpha. Gente, Mike Romeo Alpha. Decolado 02, da presente no controle, 1280. 1280, chamada Mike Romeo Alpha. Azul 2704, chama agora o centro Recife. 125.45, alterne 126.85. Recife 12545 ou 12685, azul 2704, bom dia. Controle, bom dia, papapapa Mike Romeo Alfa. Papapapa Mike Romeo Alfa, controle Salvador, bom dia, mantém condições lá 110, voltando para Salvador no 017. Quando você é estimado para pouso em Euclides da Cunha. 1h20 dá pra gente para Euclides da Cunha. Autorizado. Vai bater 500 até por causa de informações, depois vai acender para 1000, senhor. Esquerda, realiza o perfil da subida Momo após DCT. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5441. Mais ou menos umas 2-3 milhas, tá? Pode estar autorizado o meu pé como solicitado, reporta livrando a CTR o papo para colocar mais como meu alvo. Reporta livrando a CTR mais como meu alvo, tá? 95 para acionamento e táxi, o ajuste no 0 no 7, tem um bom voo Lima, Vitor Delta. Controle de Salvador, bom dia, Sené 6312. Sené 6312. Bom dia, sem identificação dessa via chegada Mário para o nível de voo 070, ajuste o alquimetro no 017. Via Mário, desce para o 070, via 72. Bom dia, Salvador, bom dia, Azul, Azul 4981, controle Salvador, sem identificação dessa via chegada bom para o nível de voo 050, ajuste o alquimetro no 017. 050, na ponte, 10 no ponto, 2 Romeo Eco, Alfa autorizado, Serra November, Alfa Charlie, nível 280, plano Yankee. Decolagem pistão no 7, após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, após DCT Delta Alfa Mike Eco Serra, Amis. Após DCT Serra Uniforme, Serra Delta Índia, SUSD e após conforme nota do plano. Frequência do controle 120.8 e 5443 no transponder. Planejamento correto, qual o BOV? Chame agora a torre 118.95 para acionamento e táxi. O ajuste no 0 no 7 tem um bom voo. O Eco Alfa. Sané 6312, reduz velocidade 2309, número 3 na aproximação. Reduz velocidade 2309, 6312. Bom dia, Papai Romeo Eco Alfa Oscar, é pro táxi? Ok, chama o próximo. Azul 2783, chama agora o centro Recife. 128-8, alterno 135-3. Romeu Mike Serra Golf, Salvador Serra, November, Quebec, uniforme. A guarda cópia, confirme na bata. Paciente número 1 para cópia, aguardando. Mente a portadora. Hotel Juliette Serra, na escuta, prossiga. Qual o horário do plano para Manati? Cliente, aguarde cópia, o Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Alfa Oscar, reportando para Papa, ingresso, mais visto na 017. Seu Juliette Serra confirmando 1030, confirma? Cliente número 2 para cópia, só um minuto. O meu Mike Fox 6 decolou 09, chama o controle 120-8. 208, bom dia. Mike Fox 6 Array. Barro meu Mike Fox 6, bom dia, contato com o radar na decolagem, suba via saída da ELS, transição Irume, para um nível de voo 430. Centro para 430, da ELS e Irume. Cliente, aguarde cópia, Zulu Juliette Serra. Autoriza a fazer uns pequenos desvios aí para evitar formações à frente para o X-Ray, à esquerda. É, solicita os desvios à esquerda para evitar formações aí até cruzar o nível 100. Exato, desvio para o Palmeiras Mike, para o Protect 3, reporta 100. Sente, reportaremos no curso. Controle Metrix no 2, para prosseguir na descida. Vamos para Mike, Romeu Alfa, frequência livre, coordenação com o tráfego local, já alterna a frequência do controle até 60 milhas Salvador para o serviço de informação de voo e alerta. Ficou a faosta, livre ingresso, saco, se vier pista, a quarta linha e pronto, cabeceiro no site. Questão de escola, 1493. Poxa, né, 6312, desça para 3 mil pés, altímetro no 017, livre da restrição vertical em etapa. Desce 3000 com no 017, livre da restrição vertical em etapa, 6312. Jona 5446, Mike Serra Golf. Pesado, direto do ano, azul 4981, reduza a velocidade 2209. Está reduzindo azul 4981, obrigado. Romeu, hotel Juliette Serra, cópia. Autorizado, grupo Zulu Manati, 1.000 pés, decolagem pistão no 7, após curva direita, corredor axé, frequência do controle 120.8 e o transponder 0157, o hotel Juliette Serra. Cotejamento correto, 08 a bordo, chame agora a torre, 118.95, acionamento TAC, o ajuste no 097, tenha um bom voo, até o Juliette Serra. Salvador, um bom dia, é o azul 2796, sem informação, como eu, pronto para a cópia, João Pessoa. Ciente, aguarde cópia João Pessoa, nível 170, o azul 2796. Nono 4981 com a proa. Agora na proa centro, centro já vai tomar proa de duna 4981. É só uma formação aqui à direita. Tá proa de duna já. Posso estar pesado azul 4981. Trem livre pouso, nome é 0 graus 099. O trem está checado, ciente de repouso para o Rio 989. Alfa Romeo, Eco Alfa Oscar, mantém a posição, cabeceiro na A 6312 está autorizada para o nosso procedimento LFX-10 para o localizador, direita para o 080, reporte estabilizado, pista para 210. 72000, direita 080, autorizado, final de LFX-10, reporte estabilizado, 6312. Motor em Salvador, bom dia, 3304. 304, bom dia, sendo identificação, dessa via chegada a ponto para o nível de voo 0. 50, ajuste de altímetro no 017. Desce via bonde 050-07-3304. Mike W, Mac 229, qualquer dentro do centro, flight level 050, clear, I'm arriving in 31017. 10-1017 on the altimeter, down to 6,000, and clear for the Amman 1, Rival America 329. 4291, estabilizado. 4981. 4981, desculpa. Lima Vista Delta, mantém a posição. Após DCP, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde. Frequência do controle em 120.8, aciona 5462. Cotejamento correto, chame pronto 143, azul 2796. Salvador, bom dia, Uno 095, tem a Romeu, no portão 4, aprovação para confins. Paulo Salvador, muito bom dia, Rio 981, Uno, liberando a sua escuta. Rio 981, Uno, prossiga via Alfa e Kilo, parte 3. Alfa, Kilo, parte 3, no... Gol no 095, aguarde cobre, porção 04, confins 360. Afirmativo. Com 099. E o pouso no 0490. 0490 novamente? 170 graus com 099. Sente. Se eu desse mal, 9-2-2-5, 6-3-2, da saída. É, se mantém a posição, até o Juliette Serra. Salvador, bom dia, Xenai 6-3-2, LS, dá 1-0. Gente, o Xenai 6-3-2, bom dia, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, 6-3-2. Não é decretário, Max, é o Smoke Tax. O 4981, sala 19, libera a direita, 1211, via Fox. 1211 via Fox, o 4981. Ampli 304, reduz a velocidade 2209, número 2 na aproximação. Alô, Salvador, bom dia, azul 4981, de volta. Azul 4981 via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, azul 4981. Bota na intersecção para ingresso mais Serra Golf. Confirme a radial de aceiro, Zulu GVC. Só mais alguns minutos para autorização, só um minuto. Possível estar as turbulências da República da Avianca, livre de decolagem, pistão na 7, 160 graus, 119. Ponto 7. Simply ILS 10 down to 2000 feet, report established, American 59. É o número 3 para decolagem, aguarda. Esperança livre ingresso, a porta linha de pronto. Lame 312, seu solo foi os 22, libera a direita. Chama o solo 1211, no via eco. Libra na eco, chama o solo 211, 6312. Gladião 01, prossiga. 50, ajuste de altima é como 017. 10, 0, 0, 0, não precisa bom. O 2199, bom dia, essa identificação, dessa via chegada a Mário para o nível de voo 060, ajuste de altímetro no 017. Via 060, Lan 3304, separação para sequenciamento, curva direita pro 240, limite planeta pro 1 ou 2 milhas. Direita para 4.000 pés, altímetro 0 no céu. Espero 4, copia o controle. Afirmativo, interação radar, 240 de proa por 12 milhas. Ou 2199 não tem a chegada número 2 na próxima, número 4 na próxima. Sim, obrigado. Torre, o Eco Alfa decolou no 7, chama controle. Afirma, 24. 120.8. Boa. Controle, bom dia, Papá Romeu, Eco Alfa Oscar decolou no 7, na Momo. Papá Romeu, Eco Alfa Oscar, bom dia, contato radar na decolagem, suformesmo 280. Sai da mão. Ok, 280 vai pro a 330 da presente para evitar formações. Pesa as duas 330, papai arrumou. É qual a foto? Foca. Certo, uniforme, nível visual 075. Decolagem da pista 35, após a decolagem, curva à direita, pro do corredor forte, a 1 mil pés restrito, aguardando liberação do controle. A frequência do controle em 120.8 e acione o transponder 5506, o papá papá do Lujo DSR. Guardião, mantenha a posição, aguarda a autorização. Estou formando qual é o bem autonomia? Decolagem após restrito a 1.000 pés no corredor forte e aguarda a autorização do controle para acender até o 075, ok? 3.190, emissora pelo bloco 3304. Decola com proa norte, aciona o padrão. Frequência do controle 120.80. 95, tem um bom voo, o Lujo deve ser. Tá correto. Tá autorizado iniciar a decolagem a partir do pátio? O vento no 70 graus com 13 nós, rota fora do solo. Rota Upzulu 21. Decolagem pista 10 após decolagem primeira curva à direita no perfil da subida Arbor após Elefa. Frequência do controle 120.8 e 5472 no transponder. Gol 095, aprovado com 2360, Bezulo 21, decola na Arbor Elefa com curva direita após, 1208 controle, o transponder em 5472, gol 1095. Correto, 5472, chame pronto, portão 04, gol 1095. Passa uma pronta 095. Proa 145, reposta estabilizada. 2000 pés, esquerda na 45, reposta estabilizada na 3304. B, autonomia, tempo de voo. TOB 03, autonomia de 3 horas, o estimado é 1300 em lençóis. 1300, ok, sente. Pode transferir o controle, 1280, bom voo. 1280, grato. Hotel Juliette Serra, autorizada a decolagem, vento 90 graus, 17 nós. Decolado Lima Vista Delta. Decolou 17, Lima Vista Delta. Chama o controle na 2080, bom voo. 2080, decolado 27, Lima Vista Delta. 01. Guardião 01, controle Salvador. Mantenha condições visuais, alcance em Salvador no 07, reporta liberando a CTR. 1017, reporta liberando a CTR, Guardião. South American 229, established on the low-level. American 229, contact no Altawa, 118.95. 2295, American 229, okay? Salvador, Lima, Vitor Delta, saída bomba, decolada 17. Matango Lima, Vitor Delta, contato radar na decolagem, chuva via saída Momo, para o nível 340. Sobe via Momo 340, Lima, Vitor Delta. Expect to land clear. 5.000 pés, altímetro 1 no 0 no 7. 2209, 5.000 pés, 1 no 0 no 7, gol 299. Está confirmando para o Lima Vitor Delta, se apoia o Momo DCT? Após o Momo direto para a Rio. Delta. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Juliano Santos. Papa Romeu, Hotel Juliano Serra, controle Salvador. Bom dia, está o transponder acionado 0157, destino é a Manati. Solicita sair pela radial 210 para desviar a deformação meteorológica e manter 500 pés por enquanto. Fez adesivo com o Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Runway 10, American 229. Adesivo com o Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Sim, passando pela radial 210 inicialmente. E após, para a radial 242 para Manati, definindo a formação meteorológica. Para o meu eco alto, você poderia confirmar uma parceria sua para a voa direto Serra Nova em Alfa Charles? 320, eco alto. Autorizado direto Serra Nova em Alfa Charles para o meu eco alto, quando possível, chamado para a voa. Direto Serra Nova em Alfa Charles, muito obrigado, eco alto. Estabilizado 903304. 3304. Agora a torre 118, decimal 9. 3895 a 3304. Passando Lima Vitor Delta, vetoração para evitar tráfego na esquerda para a 290. Limite. Trava nessa proa por 201. Esquerda 290, limitado por 201. Pode retornar para as barreiras? Tá. Então. Da direita via Índia, ponto de espera da 110, torre 118.95, o ajuste no 017, tem um bom voo, voo no 095. Obrigado, o 117 para livre táxi até o ponto de espera 0295 para decolagem, obrigado, boa atenção. Bom dia. Serra Kilo Índia, barreiras 360, guarda cópia, confirme o pátio. Zero, dois, cinco, limite para essa pro por 1.0 milha. Desça para 3.000 pés, altímetro 1.0 no 7. Esquerda 025 sobre vetor, descendo 3.000, voo nos 2.1 avião. Gate 10, gate 10. Alpha Juliet 10, American 29, Wenya. 2 horas 7 milhas, rumo noroeste. Passando nível 160 para o nível de voo 280, Bravo Eco 20. Cliente, o tráfego, Lima Vitor Delta, cruzando 120 agora. 150. Faltando uma vida da bateria pro para o adresso Barreiras. Visão de Barreiras 300. Estamos no Lima Vito Delta, autorizado direto Barreira. Direto Barreira, Delta. Delta, 224. Controle Salvador, o Papa Romeo Delta, 30, estima ao 50, manatinho para o 80 da manhã de manhã. Autorizado. Para decolagem, pista no Zé, 17. 1-9-0 graus e 1-4-9. Vai passar o localizador. Sim, já está com o mínimo limpo aqui, 205. 2099, novo limite será radial Tony, 90 de Salvador. Sim. Espera, próxima direita via Eco, no 211. Com o POB de 62, autonomia de 4 horas, alternando o Maceió. Cliente azul 2796, de passagem ao 757 da American Airlines, que vai ingressar Juliette Pate 1. Após prossegue via Pate 1 e Índia, ponta de espera da 10, torre 118 decimal 95. O ajuste no 097 tem um bom voo. Azul 2796. Vai fazer passagem para a América, ao nosso lado. Após Pate 1. Azul 2796, grato, bom trabalho. Paulo, bom dia, Alfa 3304. Então 3304, bom dia, táxi via Alfa e reporte para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reporte para Juliette. Alfa, meu Maxinha Golf, contato com a Zana da Colácio, para o mesmo 080 via saída Argo. 080 via Argo. Compreendeu, então tem a restrição dos 3 mil. Compre o resto, toma a carta. Ou 2199. Minha condição reduz a 1809 para o localizador, direita para o 120, reporte estabilizado. Direita 120 para o lock, reportar estabilizado e reduzindo para 1809. Gol. Barro meu Eco Alfa Oscar, chama agora o centro Recife, 125.45, alterno 126.85. 125.45, Eco Alfa. Barro meu Mike Serra Golf, autorizado a ascensão 080. Autorizado 080, Mike Serra Golf. Salvador, Lima Vitor Delta, transfere. Matango Lima Vitor Delta, chama agora o centro Recife, 128.8, alterno 135.3. 1288, confirma alternativa? 135.3. 153, graças, senhor. 12199, se autorizado a assinar o procedimento LS Express 10, desce para 2 no PES, reporta estabilizado. 2 mil, reporta estabilizado, autorizado LS. 1049. Os locais. Alterna a frequência do controle até 60 milhas em 120.8 para o serviço de informação de voo e alerta. Após, o centro Recife em 128.8. Guardião 01, frequência livre para o serviço de informação de voo e alerta. Alterna a frequência do controle em 120.8. Pode estar em Guardião 01, para o serviço de informação de voo e alerta, 128.8, com o centro Recife. Guardião 01, decolou aos 36, mantenha a proa, chamou o controle, chamou 1-2-0-0. 208, mantendo a proa, azul, Guardião 01. 18.9. Controle Salvador de Papapapá, Zulu Juliette Serra. Papapapá, Zulu Juliette Serra. Controle Salvador. Mantenha condições iguais, tudo de posto. Confirma a instrução. Mantenha condições iguais, Romeu para esse corredor forte. Autoriza da presente direto de China, magnética 007, a sessão 075. Autorizado, direto, Serra Novemba, Eco Uniforme, em ascensão nível 075, Copapa para Zulu de Letian. Zulu de Letian, acendendo 075. Captura o ILS, gol 2199. Reduza para a velocidade de aproximação, chama agora a torre 118.9. 2895, gol 2199, bom dia. Salvador, bom dia. Voo 2199, estabilizando ILS, passando o Duna. Voo 2199, bom dia. Número 2 em aproximação, continue aguardando a autorização. Aguardando a autorização, voo 2199. O 2791 informa quando autorizar o decolo temporal. Gente, 2796, bom dia. Em 3859, o vento 180 graus com 12 nós. Autorizado pouso, pista na zero. Livre pouso na 10, na 3259. Já está pronto de cima? O 1095. Serra Kilo Wind é ciente, mantém a posição e aguarda autorização para iniciar. 240. Controle, bom dia, gol 095, passam 1.600 pés. Gol no 095, contato radar na decolagem, tudo para o nível voo 360, via saída Arbor, transição elétrica. Para o 360, via Arbor, transição elétrica, gol 095. Ok, gente. 259, só nós 40, agora próxima direita via Fox, 1211. Mandou é o TAN 31179, autorização nível 320, São Paulo, Guarulhos. Informação, Romeu. 320, Guarulhos, informação em curso agora, Sierra. Aguarde cópia no portão 09, o TAN 31179. 3179. TAN 3259, ligou. Tá 3859, bom dia, TAC, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04. Controle Gol 095, desvio à esquerda, pro A 250. Autorizado, desvio Gol no 095, na Pro 250, você tem um pontinho para quantas milhas? 10 milhas, senhor, pode voar a árvore. Após desvio, autorizado direto elétrico. Após direto elétrico, obrigado, 095. Papa, Papa, Zulu, Zulu, Terra, quando possível, estimado para pouso, em Terra 90, com o seu uniforme. Dois, libera direito, no 2, 1, 1. 2796, ali mantenho na zero. Salvador, um Mike Serra Golf, já com as visuais. Solicita final 085. Aeroporto 0, 42. Tudo para o 085, com as visuais. O papai não é mais Serra Golf. Solicitar com linha boa. Top Papa Serra Kilo India. Contato radar na decolagem. Tudo para o nível de voo 360 na saída Momo. 360 vira Momo, Serra Kilo India. Voo 2199, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, porção 612. Alfa, Juliette, 31179, cópia. Salvador, bom dia, o azul 4299, o que você está quiser para você? 340 Campinas, número 2 para cópia, aguardando o azul 4299. 28718, ao ingressar na terminal Salvador, retorna a frequência do controle. Azul 2796, decolagem autorizado no 80 graus, 13 line. Decolagem azul 2796. Via rota antes do Lumo 0 até Taubaté. Decolagem pistão no 0, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8. Aciona o transponder 5507. Autorizado São Paulo, nível 320. Uniforme Zulu 10 até Taubaté. Após decolagem, a curva é à direita. Saída da AEL, Linda Mótima. 1208 é o controle, conduzir o transponder 5507. Tan 3179. Protejamento correto, portão 09, chame pronto. Tan 3179. Camarada. Azul 4299, cópia. Autorizado Campinas, nível 340, via roda Ampezulu 10 até Pubave, Ampezulu 16 até Bravo, Hotel Zulu e após, conforme nota do plano de voo. Decolada pistão no 0, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5477. Obrigado. É o voo. Sim. Cotejamento correto, portão 01, chame pronto, azul 4299. Solicita voar na proa 070 da presente, evitar formações. Apesar de desvio 279, após desvio, vai direto ponte. Após desvio, direto ponte. Muito grato, 9B. Sim. Não, Sérgio Rocha. Autorizado, chame táxi. 3179. 3179. F350, pronto, cópia. Pronto, cópia. 097. Em 120.8 5524 no transponder. Autorizado receita, nível 350, decola Delta Zero, primeira curva esquerda, saída Puka, Delta Aru, controle 1208, transponder 524, 5524, chame pronto, pushback acional, Oxana 63, 1-2. Papapapa, Serra, aqui do Índia. Chama agora o centro de Recife, 128.8, alterno 135.3. Alternada. Parra meu Mike Serra Golfo, sobrevivendo para a série do Classe Golfo, mantenha as condições lá. Essa livre aperta a frequência do controle para o serviço de informação de voo Alerta. Após 60 milhas, 128.8 com centro Recife para o serviço de continuidade do serviço de informação de voo e Alerta. Pronto, agora você 288, livre, grato, bom trabalho, até o retorno. Controle o azul 2796, fazendo uma pequena desvio à esquerda por 5 a 6 milhas no máximo, aí retorna na boa de ponto. Prezado azul 2796. Controle azul 279, já executou os desvios. Solicita a possibilidade de voar direto ao Recife. Torrestan 3079, ponto de espera, está pronto para decolagem. São 2179 ali em decola, vento no 80 graus, 10 nós. Autorizado, ali em decola, 90, tá 3079. Do Rio 989. Opa, Zulu ZC, avanço sobrevoando 404 Golf, frequência livre. Alterna a frequência do controle para serviço de informação do voo e alerta após 60 milhas para a continuidade do serviço de informação do voo. E alerta, alterna a frequência do centro em 125 decimal 45 em bom voo. Faz a luz da serra, copiou o controle. Para puxar o estacionamento, azul 4299, tá na 501. Azul 4299, autorizado, time tá. Chama pra cá, azul 4299. Alfa faz o luz de VFR, a transmissão já segue, a frequência livre. Sobrevoa 404 Gol, mantém a frequência de controle, a frequência de informação de voo e alerta.